Café Viola. Café Viola. DJ Djalma. É isso que o povo quer, é isso que eu vou cantar. O povo pede alegria, alegria eu vou mandar. Eu canto o que o povo pede, o que eu peço o povo dá. Eu arrumei um emprego do jeito que eu queria. Pagamento todo dia, o patrão tem que aceitar. O emprego é bom de fato, assinamos um contrato. No dia do pagamento é proibido trabalhar. Estou gostando do emprego, mas eu tenho que deixar. Meu patrão não quer dar férias, eu preciso descansar. Na beirada do telhado é morada do cuitelo. Sem aço tem pena verde, mora no pé do marmelo. Dessa viola, mineiro de Monte Belo. Quando eu entro no catira, os meus pés são dois martelos. Cinturão cheio de barra, levo faca e parabelo. Perder no ferro frio, pro pau de fogo eu apelo. Meu dedo não tem juízo, num gatilho quando eu relo. Caboclo do sangue quente, é na bala que eu gelo. Mineira, vamos embora que eu venço qualquer duelo. DJ Djalma, assiste agora www.djalma.com.br. O ditado foi criado pra alertar o distraído. Conselho de pobre é dado, de rico já é bendito. Hoje o cego não escuta e o surdo não quer enxergar. Rico pra subir na vida, os pobres tem que se agachar. Tá danado, tá lascado, quem é pobre tá ferrado. Quanto mais o rico é rico, mais é privilegiado. Rico é privilegiado até na escolha dos nomes. É John, é Paul, é Fred, é Mike, é Jack, é Johnny. Os pobres já tem xará pra tudo quanto quer canto. Antônio, Bastião, é Zé, só coloca nome de santo. Tá danado, tá lascado, quem é pobre tá ferrado. Quanto mais o rico é rico, mais é privilegiado. Que fugiu do laço, tá debaixo da roseta. Quem fugiu de canivete, foi topar com marioneta. Já está no cabo da enxada, quem pegava na caneta. Quem tinha mãozinha fina, foi parar na picareta. Já tem doutor na pedreira, branco duro na barreira. Alô amigos, aqui é o Breno Reis. E eu sou Marco Viola. Nós também estamos aqui com o nosso amigo DJ Djalma. Abração pra todos. Morena bonita, dos dentes abertos, vai num pagode, o barulho é certo. Não me namore tão descoberto, que eu sou casado, mas não sou certo. De luz e agora é tudo esquisito, essas mocinhas mostrando os cambitos. As canelas lisa que nem parmito, as moças de hoje eu não facilito. Eu mas a minha mulher fizemos uma combinação. Eu vou num pagode, ela não vai não. Sábado passado eu fui, ela ficou. Sábado que vem ela fica, eu vou. Moda dos amigos, pro meu gasto eu também faço. Na viola eu tenho um desembaraço. É coisa que eu acho feio, violeiro querer abater. Mas não fazem moda, mandei eu fazer. Eu fui na feira com dois tostão. Eu comprei arroz, eu comprei feijão. Comprei açúcar, comprei canela, comprei um chicote que é pra bater nela. Vou fazer um vestido pra mulherada, o modelo é bom e não custa nada. A parte da frente pano não tem, na parte de trás é assim também. Eu vi uma véia tremendo os queixos pra me morder, mas eu não deixo. Passa a véia da boca murcha, te dou um tiro com a minha garrucha. Bem de pertinho é de queima-bucha.